Why, yeah, why? Da filha do homem, quero o casamento. Plantei quente, cebola e alho. Quero a mãe, quero a filha, quero o pai. Ô moça, você desconfia. Mata o pai, mata a mãe, deixa a filha. Uai, uai. Uai, uai. Uai, uai. Uai, uai. Uai, uai. Eu da roça quero mantimento. Da filha do homem, quero casamento. Quero a mãe, quero a filha, quero o pai. Ô moça, você desconfia. Mata o pai, mata a mãe, deixa a filha. Uai, uai. Quero o pai, ô moça, você sofia. Mata o pai, mata a mãe, deixa a filha. Uai, uai. Uai, uai. Uai, uai. Uai, uai. Uai, uai. Uai, uai. Eu da roça quero o mantimento. Da filha do homem quero o casamento. Pra ter quente, cebolhar. Quero a mãe, quero a filha, quero o pai. Ô moça, você desculpa, mata o pai. Mata a mãe, deixa a filha. Uai, uai. Quero a mãe, quero a filha, quero o pai. Ô moça, você desconfia. Mata o pai, mata a mãe, deixa a filha. Vai, vai. Cebolhalho, quero a mãe, quero a filha, quero o pai. Ô moça, você desconfia. Mata o pai, mata a mãe, deixa a filha. Uai, uai. Uai, uai.